Olá, boas senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha, aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz da sagração do outono, a voz da primeira coisa que me vem na cabeça, a voz da primeira coisa que vem na cabeça de vocês ouvintes. Nós somos um casal, o casal mais pseudo-cult de Fran, né? A voz da curiosidade. A voz da decadência, a voz da elegância. Principalmente. Esse é o programa de número 91. E falando em pseudo-cult e tal, eu gostaria de começar o programa fazendo uma provocaçãozinha, afirmando que artista não é aquele que tem conteúdo, artista é aquele que tem diploma, escritora não é aquela que tem conteúdo, escritora é aquela que tem diploma. É? Então, eu gostaria de saber as suas sensações. Vamos pensar sobre isso durante o programa e no terceiro bloco, que a gente, sei lá, quem sabe... É, tá, porque improvisar é viver, né? É. Viver é improvisar também. E a gente tem essa dádiva, eu acho, de, tipo, fazer o programa, continuar com todas essas pautas incríveis que a gente sempre faz. E, ao mesmo tempo, a gente não tá brifado, né? Nunca a gente tá brifado. Mas, enfim... Começamos então o programa Lixeirinha. Uma boa noite para todo mundo, para quem tá ouvindo na quarta, uma boa tarde para quem tá ouvindo no domingo. E que temos de hoje para bom? Então, a voz da curiosidade, né? Eu sempre vou atrás, assim, do que temos no dia, pra gente poder celebrar alguma coisa, né? Claro. Ter algo aqui. E há 85 anos atrás, em 1928, acontecia a primeira transmissão da TV a cores, feita em Londres pelo John Logibert. Antes disso era a TV a lenha só, né? Eu acho que sim. Ou a manivela, não sei. Yes. Além disso, o Kafka. Eu não conheço muito dele, assim, eu só li, na verdade, o livro, né? A Metamorfose com os contos. Inclusive o conto A Metamorfose, que é o que dá título ao livro. Mas ele faria 130 anos. Se fizesse, né? Se fizesse. Agora você entendeu, né? Aquele foi, negócio. Mas conseguia, com um exemplo. Aconteceu um acidente, algo inédito aqui no programa, que de certa forma esclareceu muita coisa pra nós, mas isso também fica por baixo dos panos. Exatamente. Mas ele morreu com 41 anos. Então eu acho meio bobagem a gente ficar falando de... Mas enfim, né? É só curiosidade celebrar o... E como é escritor, literatura é minha paixão, eu não poderia deixar de falar. E o mês acaba de começar, né? Mal começou o mês e a gente já tem vários aniversariantes importantes. Alceu Valença está fazendo 67 anos, a Marisa Monte, 46. E a Debbie Harry, a musa do Blonde, né? Uhum. Tá fazendo 68 anos. Que legal. E a gente tem muitas atrações legais no programa hoje. Um terceiro bloco especialíssimo pra vocês. Um segundo bloco também muito especial. E um primeiro bloco especial ainda, que é onde a gente chega mais perto da especificidade do programa, que é o bloco que a gente fala de bandas independentes e aquelas coisaradas todas. E nesse primeiro bloco, a gente vai ouvir uma banda nacional chamada Quarto Negro. Eles gravaram alguns EPs e em 2011 gravaram o primeiro álbum, digamos, formal, chamado Desconocidos, em espanhol. Eles gravaram, se eu não me engano, eles gravaram um disco na Espanha mesmo, por isso que talvez tenha esse nome. Mas assim, então tem esse álbum que vale muito a pena ouvir, que é um álbum muito bonito. Tem clipes de músicas desse álbum que a gente... Que a gente vai deixar na página do Lixeirinho. Na página do Lixeirinho. Isso já se tornou um bordão da voz. Mas a gente não vai ouvir só faixas. Eu não escolhi só faixas do disco, porque o disco são de músicas só nacionais. Eu escolhi também faixas dos EPs, que tem músicas internacionais. Então, a primeira faixa chama Vesânia, primeira. Uhum. É, a segunda faixa é Dos Conocidos mesmo, que é a faixa título. E essas duas são do álbum. E as outras duas faixas são dos EPs, que é a Getting High e a Frazzled Blues. Como chama? Quarto Negro? Quarto Negro. E mais alguma coisa? Não, até o segundo bloco. Até mais. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Yeah. sou meio avesso ao progresso que cabe a mim. Se não há quem te crê, feche os olhos, sabe ainda, não sei mais dizer quem. Já é normal, pena ser tão discreta. Não o quero depois.